começar. Fala aí, Thiago. Dessa vez a gente tem que tocar ideia muito séria, velho. Abre o seu coração pra mim, estou todo ouvido. Eu sei que pra você eu posso contar. Abre meu coração, sem que ninguém vá me criticar. Outra decepção, mais um falso querer. Coração não aguenta mais sofrer. Coração não aguenta mais. Será que você não dá sorte no amor? Pode ser. Ou já acostumou a viver degustando essa dor? Uma taça sem vinho, um amor sem carinho. É na madrugada, depois que eu converso com Deus. É na madrugada que eu choro lembrando do adeus. É na madrugada que a dor é mais forte do que eu. Que eu, que eu, que eu. Mas na madrugada também tem remédio pra dor. Vem da madrugada a inspiração de compor. É na madrugada que o homem perdoa. Eu sei que pra você eu posso contar. Abre meu coração, sem que ninguém vá me criticar. Outra decepção, mais um falso querer. Coração não aguenta mais sofrer. Coração não aguenta mais. Será? Você não dá sorte no amor, ou já acostumou a viver degustando essa dor? Uma taça sem vinho, um amor sem carinho. É na madrugada, depois que eu converso com Deus. É na madrugada que eu choro lembrando do adeus. É na madrugada que a dor é mais forte. Pra dor, vem da madrugada a inspiração de compor. É na madrugada que o homem perdoa seu grande amor. Amor, amor, amor. É na madrugada, depois que eu converso com Deus. É na madrugada que eu choro lembrando do adeus. É na madrugada que a dor é mais forte.